Yo, DBA, preto correria, vai segurando o malandro. E aí, negão, salve. Vamos destruir a porra toda agora, né não? Demorou então. Aí, tá na casa. Inimigo do sistema declarado. Tá sacando malandro, vai se ligando. Que eu não sou um dos pombos criados. Nem adianta por coleira, porque eu sou o tipo de cão que morde, sou dono. Não faço acordo com gravata pilantra, que tira do pobre pai enriquecer a herança do filho. Não dou milho, o sistema obscuro entra em choque de percente. Eu perigo quando me filmam de mic na mão. Não tô pra brincadeira, veja bem meu xará. De SP a Franco da Rocha, só tem terrorista de contenção, lutando em pró-justiça e liberdade pra conquistar a paz desejada pra aquelas pessoas manipuladas pelo real opressor, que através de ferramentas ilude, iludido, fudido, pensando que vive em um mundo e na real vive em outro, onde também é uma vítima. Inimigos do sistema, é o que nós é. Inimigos do sistema, é o que cê é, malandro. Inimigos do sistema, é o que nós somos. Inimigos do sistema, é o que nós sempre será. Dá licença, vou chegar pra representar a plebe. Sou mais um terrorista, ativista do rap. Mais um preto problema, inimigo do sistema. Contra a repressão, quebrando as algemas. Não caí na armadilha, sobrevivi ao teste. Não sou refém da droga, vítima do flex. Não sou marionete que se autodestrói. Pela falta de oportunidade, muitos aqui se corrói. Na fumaça do cachimbo, no apertado gatilho, ou em frente da TV, e não escravos do inimigo. Me mantenho de pé, firme e forte na fé, esperto e ligeiro, driblando os veneno. O rap é minha válvula, destapa é salvação. Contra esse jogo sujo do sistema tiozão, que ilude o meu povo, arrasta a multidão, querendo dominar o mundo, controlar a nação. Inimigos do sistema, é o que nós é. Inimigos do sistema, é o que cê é, malandro. Inimigos do sistema, é o que nós somos. Inimigos do sistema, é o que nós sempre será. Nós sempre será.